Patrulha 120, decimal 8. Informado, está com 120 nós, a 1 milha ainda de marcador externo. Reduza para a próxima faixa, na 2612. Reduzindo, o 6212. Chuva leve sobre o carro. Gente, aguardando a autorização, chuva leve após o pouso de destino aerostar. 3305, nós somos 37, à direita prossegue táxi na minha escuta, via táxi Oieco, após Alfa, reporte antes da Juliette. Táxi via Eco, Alfa, reportante da Juliette, 3305. Oi, o Azul 2774, está pronto para o táxi. 74 agora, 3050, autonomia, até na Salvador. Azul 2774, aprovado táxi via Pátio 3, Pátio 1, no Índia. Até a posição no ponto de espera, o altímetro no 021. Pátio 3, Pátio 1, Índia, aguardo com a espera na 10. O meu Alfa Victor X-Ray pouso autorizado, pista 10. O vento é 120 graus com 14 nós, 14 nós e pista molhada. Gente, pista molhada, pouso autorizado, pista 10, Alfa Victor X-Ray. Nova Azul Tower, Azul 49, 59, April 3, position 2, Romeo, no teste do espectro de Sarau. Na 95, acho que não é 2, 1, 2. Corre, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, número 2 na aproximação, aguardando autorização de pouso, forma chuva leve sobre o campo, pista molhada e o altímetro no 021. 021, pista molhada, aguardando autorização, 62, 12 já reduzido. Surgiu o 3305, conta a próxima Juliette. A gente observa na passagem do ATR da Azul, ingresso a Juliette, portão 05, tá 3305. Ok, observando a passagem do ATR da Azul, visual, portão 05, tá 3305. Pista molhada, o vento é 120 graus com 15 nós. Fortaleza 5, Gol 1354. 73, observe o pouso do aeroporto 320 da Avianca, após o tráfego autorizado após alinhar e manter, cabeceira 1-0. Após o tráfego, está autorizado alinhar e manter, cabeceira 1-0, continua na altura. Volta 081, Red Copy. Go ahead, Brazil 4. Brazil 4 to Madrid, part level 370, Brazil 10 to Natal, November Tango Lima. Then, after according our platform route, departure from 1-0, after departure, left turn, Fuca departure, Papa Uniform Charlie Alpha departure, with Zipar transition, Zulu, India, Papa Alpha Romeo transition Zipar, Skok 5025, and control departure frequency 120.80. Rafael, it's 4 versus Madrid, 370 initially, Alpha Zulu 10, Natal, runway 10, for the departure, transition Zipar, 5025, and the departure 1208, Rafael, here's 1. So Natal, according to our platform route. Natal, after Natal, Metacol, Rafael, here's 1. Go back to 4 vector, Alpha 04, extend 1-1, are you ready now to push and start? Confirm, we are ready, Alpha 04. Here is push and start, report to Rex, Alpha 04. Alpha 04, start, I call you for taxi, Alpha 04. Toma 2 Tower, Azul 4959, Red Cortex, 63 to Comboy, and we'll see our auxiliary Serra Bravo, Serra Bisco. 4959, after we taxi by Airplane 3, report to enter Airplane number 1. Yes, that's April 2, I'll call back before April 1, Azul 4959. Fernando 212, Solo 243, a direita prossegue táxi via Alfa na minha escuta, reportando da Juliette. Autorizado via Alfa, reportando da Juliette, 862. Romeo Alfa Victor X-Ray, mantém a posição aguardando autorização para o cruzamento do pátio. Mantém a posição aguardando para o cruzamento do pátio, Alfa Victor X-Ray. Cargo 9973, autorizado ao polar, pistão no zero, vento 1-0-0 graus, com 1-2-9. Cargo Azul 2774, pronto, ponto espera da 1-0. 2774, após a rolagem do Boeing, autorizado a alinhar e manter, cabeceira 1-0. Após a rolagem da aeronave, aproximadamente 2774. Salvador, o Federal 9979 para o pushback da na posição Station Hill. Do Sol, Federal 9979, após a passagem a cauda do ATR da Azul, está autorizado chame táxi. Sente após a passagem do ATR e teremos 9979. Do 4959, approve táxi, Aircrown 1, India, to hold the point 1010. Report at the holding point, right for departure, off inside 1021. 1021, you satisfy April 1, India, holding point level 10, Azul 4959. Torreta 4738, com informação Alfa no gate 7, autorização Fortaleza. Coach 9973, decolos 44, controle 120, decimal 8, Mongoi, boa noite. Firmo 120, decimal 8, tomou voo. Boa noite, tá 4738, prepara a saída, Momon, transmissão Frutti, aguardando copo. Momon Frutti, aguarda. Cargo 9973, contato radar da colagem, submetendo o nível 360, via saída da área do ONU. É, 02330 do Aeroporto. Ah, tem uma atividade, estou fechado. Primo, ele vai chamar para o táxi. Aguardando, vai ligar, 62, 12. É, deixa eu chamar 2112 e manter a posição. Perfeito. Salva a posição, é o 4959, vai para o pessoal. O 4959, line up and waiting, runway 10. And after the race, there's only 1 0, so 4959. Controle, frequência 20, decimal 8, tamo 8, boa noite. 208, a 2774, boa. Estamos alternando Galeão, 3 horas, 4 horas de autonomia com 3 a bordo. 9979, Travel Tax, 4341 no Índia, reporte ponto espera da 10, pronto, altimetro 1021. Ok, reportando, responda a 10, pronto, 9979. Chicago 9973, transmissão inteligível. Comando, Hold Chicago 9973, direto para o Mopso. Hold Chicago 9973, aguarde a utilização do centro e vou inicialmente elefa. Elefa, ok. Azul 4959, clear for takeoff 10, the wind is 120 degrees with 09 knots. Clear takeoff Azul 4959. Por favor, você abre o freio da gente? Siga. Eu queria só confirmar a nossa saída para a gente, por gentileza. Fuca, Jamo, Caju. Fuca, Jamo, Caju, é isso? Meu papai é uniforme de Ariel. Fuca, Jamo, Caju. Fuca, Jamo, Caju, grato. A torre já tem autorização para o PEN 4738? Direto a Buco, apoio direto Fortaleza, conforme a rota do plano. Decolada 10, curva esquerda na saída Momo, transição Froti, aciona 5040, controle, frequência 120, decimal 8. Ok, eu só copiei a partir da rota, apesulou no 9, Bangu, depois direto a Buco. Decolada da curva esquerda, 5040 no transporte, 1208 ao controle, a saída é a Momo Froti. O começo da sua mensagem foi sobremodulado por outra aeronave. Azul 4959, airborne 49, call sobre o departure, frequency 120.80, Hanais Flight. 120.80, thank you sir, good night. General 9979, autorizado a anhar e manter, cabeceira 10. Anhar e manter, cabeceira 10, 9979. Dá 4738, nível de voo autorizado 330. Ok, então nível 330 é um autorizado, 4738. Tom 7, o cruzamento foi correto, o restante chame pronto para o pushback, tanto 4738. Vamos lá. Alfa Romeo, Alfa Victor SRI, autorizar ingresso Juliette, cruzamento do pátio 1, reporte na Lima para prosseguir o táxi até o pátio 5. Juliette, cruzamento do pátio 1, reportarei na Lima para prosseguir o táxi até o pátio 1. Até o Elisário. Sanéia 6212, Juliette, portão 03. Portão frente, ingressando na cabeceira 35, prosseguiu o táxi via pista, né, Porsche livrando na taxi para a pata, o 45. O táxi sobre a pista até a papá para o táxi 5. O Alfa do 37, depois da linha, favor. Alfa 79, solicitação do controle, vai manter a posição por mais 3 minutos devido à TR decolou à frente. Bruno 354, compartilhando o procedimento, chame a torre na frequência 118 do Sol 95. Acione identificação, mantém a postura de chegada, descendo via para o nível de voo 050, chegando pelo médio 1, ajuste na 021. Tony, boa noite, o Sideral 9979, decolamos, cumprindo a sua. Sideral 9979, contato radar na decolagem, suba via saudação, voando para o nível de voo 340. Ok, via estão voando para 340, o Sideral 9979. 354, trato ajustado, pouso autorizado, pistão no zero, pista úmida, o vento é 120 graus com 08 nós. Pouso na 10 para voo, 354. Tem em chuva no momento. Obrigado. 098, a sua identificação, via chegada para o mediano, visitar o nível de voo 060, ajuste 061. Confirmado, autorizado? Autorizado, Armida, Federal 9979. Direto, Lenda, obrigado, Federal 9979. The landing traffic, clear to line up and wait when we're 1-0. The landing traffic, left 08, 1-0, for 0-4. Para 9979, está no tráfego principal 1 hora, 1,62 de milhas, rumo sudoeste, cruzando o nível 1-1-0, seguido para 1-4-0, alfa, está no 7-2. CX, 0-9-0-7-9, obrigado. Tango Mike Eco, para a identificação, voe na proa do VR, mantendo o nível de voo 080. Voo 354, no solo 00 à direita, prossegue táxi na minha escuta via Foxtrot, após Alfa, reportando da Juliette. Foxtrot, Alfa, vai reportar da Juliette. Correta 4738, puxa o equipamento por 7. Prisado, tá? 4738, chame táxi. 08, cleared for takeoff and 1-0, the wind is 120 degrees with 08 knots. Vem para o takeoff, 1-0, a partir da escola. 0, ajuste no 0, 2, 1. Autorizado High Speed, mantendo a pista chegada. Airborne at 01, call Salvador Departure frequency 120.80, have a nice flight and good day, sir. 08, thank you very much, Salvador Departure. Bravo, 4, Aracaju, copia 1190. Sebastião, vou copiar. Nana 224, Aracaju, aprovado nível 190, 190, via Whisky 33, decola da 10, curva esquerda na saída Conde. Aciona a transponder 5044, frequência do controle 120 decimal 8. 9979, chama Centro Recife, frequência 12835, alterna 1238. Ono 2235, 3738, boa noite. 2774, autorizada por Raíra. Exatamente, Retorno 098, autorizado final do procedimento Alien Sex Radio, separa 2, meu pé, reporte com a estabilizada. 2-2, aparelho estabilizado. Topo Fácil, Serra Quilo Índia, altímetro no 021. O vento é 100 graus com 05 nós, reporte visual para o campo. Já está visual nesse instante, já está visual fácil. Azul 4959, 7 milhas para a posição coral, que estava terminado, mantenha nível de voo no 40, chame controle e alto, frequência no 201. Chuva no momento. Cancelando para 17, Serra Quilo. Cancela o 07, curva esquerda, reporte na final do 17. Cancelado, curva à esquerda, abaixo pela direita, Serra Quilo, vai para a final do 17. 3-2 para pronto. 738, autorizado em área decolar, pista no 0, vento no 00 graus com 05 nós. Aqui decola, 32. Pista 17, vento 120 graus com 05 nós. Pouso autorizado na 7, Serra Quilo Índia. 258, uma tentativa de chegada autorizada a high speed. Sobre o foco, contato Recife Center on frequency 126.85, backup 125.45. Controle Salvador, boa noite, cara, 4738. São 4738, contato radar na decolagem, a subvia saída média para nível de voo 330. Saída via Momo 330, são 4738. São 3152, autorizado o final do procedimento, ele achou que foi pista no 0, desce para 2, meu pé, e hoje chama 021, reposta com a estabilizada. Reposta com a estabilizada, 3152. Cadê esse corpo, autorizado o descido, nível de 050. São Bravo, autorização para descer. 3305 para Recife, aprovado, nível 330, via Pesolu 17, decola da 10, curva esquerda, saída Puca, Jamo, Caju, aciona transponder 5032, frequência do controle 120, decimal 8. O 3305, autorizado Recife, nível 330, Pesolu 17, decola da 10, primeira curva esquerda, Puca, Jamo, Caju. 5032 120 80. Correto, 3305, portão 05, chame pronto, puxa o back acionamento. Chamará pronto, 3305. taxi. Eu sou o Flávio Nascimento, estou reunindo no 8, boa noite. Boa noite, voo 1-0, 1-8 alinhado, passo travado. Tráfego avistado, altimetro 1021, pista seca, sem chuva no momento. O vento é 120 graus com 0,5 nós, pouso autorizado na 1-0. Pouso na 1-0 como 21, 1-0 na 1. Oxo 6224, 142 a bordo, 2 horas e 30 alternando Salvador. 240 taxi via Índia, estou com a espera 1-0, reporte no ponto de espera da 10, pronto, altímetro 1021. Está pronto com 1021, ponto de espera da 1-0, Oxo 6224. Pois Alfa, reporte antes da Juliette. Nossa cidade da Alfa, reporte antes da Juliette. Gol, 1-0. Pistão 0, vento 1-40 graus com 0,5 nós. Ele é colaborador. MA258, autorizado final do procedimento de Alfa Oxê, pista 90, desce para 2.000 pés, ajuste 0021, não reporte quando estabilizado. Zona 098, está para tomar da Juliette. 098, Juliette, portão 04. Juliette, portão 4, vou no 098. Salvador, bola aí, está 3152, Juliette, X-Ray. 3152, tráfego avistado, altímetro no 021, pista seca, sem chuva no momento, o vento é 1.60 graus com 0.5 nós, pouso autorizado, pista no 0. Pouso no 0, 3152. Panamá 224, decolos 18, chame agora controle, frequência 120, decimal 8, tamo ruim, boa noite. 208, boa noite. Chame a 224, contato radar na decolagem. Se devia sair da ponte para nível de 2070 inicialmente. Subindo ao 070, mantendo o perfil da saída da ponte, chame a 070. Passageiro 224, assume identificação, via chegada do 91, desça para o nível de 0050, o ajuste é 021. 3305. Prossiga. Assim que está pronto, porém, tem um operador de Stinger, tem como o senhor dar uma contadinha no pessoal, por favor? Tiremos o informar. Plan 6224, como tráfego 1 hora 7 milhas, como posto, mantendo o nível de voo 080, Charlie 208. Cliente do tráfego 6224, vai manter o 70 aí. Capitão Mike Eco Oscar, como tráfego 12 horas, meia dúzia de milhas, como posto, cruzando 050, subida para o 070, RD 320. Cliente, Capitão Mike Eco Oscar. Salve 21, à direita prossegue o táxi, na escuta Foxtrot Alfa, a importância da Juliette. É na sua escuta Fox Alfa e chama da Juliette 312. Aguarde para subir o Chiné 6224. 4. O que está fazendo 6224? Eu falei 6224, disse para o 0050, a gente chama 021. 050, passarei 2024. Chiné 6224, tudo sem restrições, nível de voo 190. 190 subindo, né? 224. Tem uma ecoófica e a gente forma visual o campo lá, com chuva leve sobre o campo. Gente, muito obrigado, senhora. Eu estou passando mais ecoófica, já estou voando para esse coral, que eu não estou com o coral. Gente. Oscar 3305, pronto para táxi 124 a bordo, 4 horas e 39, alternando Fortaleza. 3305, pátio 1, segunda direita via Índia, até o ponto esperando 10, reporte pronto para decolagem, altímetro 1021. Agora 021 é o ajuste, táxi em frente após Índia e chama pronto no ponto esperando 10 para 3305. Canal 6258, sobra 28 para a direita, desce o Foxtrot, não me escuta após via Alfa Juliette, o portão 62. Você vai levar a Foxtrot, Alfa Juliette, 62, mantendo a postura. Para 2010, 0021, ajuste, reporte estabilizado e NS está no zero. Passaré de 2224. Chilena 224, está afastado chilena 257 milhas nordeste, seu estado é terminado, mantendo o voo 90, chama o controle Aracaju na frequência 203, solicite a mesma. 203, obrigado, boa. Mas 8 inicialmente liberando a restrição de velocidade. Graças a Deus. Autorizado ali, ele tem colado de solo 03305. Confirma o ajuste para o passarelo. Salvador, o ajuste na 021. Obrigado. Golio 3305, saída Puka, cruzando o Vikings, né? 3305, contato na decolagem, subiu para nível de voo 330, saída Puka. 330, saída Puka, então 3305. Aí 5127, acende a identificação, via chegada B9, 12 para nível 2060, ajuste 9021. Passarei 2224, completo final do procedimento, chame o Torre Salvador em 1-1-8-9-5. Ok, a frequência? 1-1-8-9-5. 1-1-8-9-5, passarei 2.